só o que aconteceu comigo. Com a fome danada, abri a geladeira. Uma coisa prática, vou cozinhar um ovo. Mas quando eu olhei, tinha um pintinho dentro, velho. Olha só o que aconteceu. Joelho do cavalo. Eu fui cozinhar um ovo, mas dentro tinha um pintinho. Já pensou seu cozinho com o pinto lá dentro? Já pensou seu cozinho com o pinto lá dentro? Eu fui cozinhar um ovo, mas dentro tinha um pintinho. Já pensou seu cozinho com o pinto lá dentro? Já pensou seu cozinho com o pinto lá dentro? O engraçado que aconteceu também, uma história com o Maninho. Na tentativa de cozinhar um frango, olha só o que aconteceu. Deixa comigo, Luizinho. Eu fui cozinhar um frango e a tampa apertou meu dedo. Já pensou seu cozinho com meu dedo lá dentro? Já pensou seu cozinho com meu dedo lá dentro? Eu fui cozinhar um frango e a tampa apertou meu dedo. Já pensou seu cozinho com meu dedo lá dentro? Já pensou seu cozinho com meu dedo lá dentro? Eu sou bom cozinheiro, seu cozinho todo mundo come. Eu sou bom cozinheiro, seu cozinho todo mundo come. Eu fui cozinhar um ovo, mas dentro tinha um pintinho. Já pensou seu cozinho com o pinto lá dentro? Já pensou seu cozinho com o pinto lá dentro? Eu fui cozinhar um frango e a tampa apertou meu dedo. Já pensou seu cozinho com meu dedo lá dentro? Já pensou seu cozinho com meu dedo lá dentro? Eu sou bom cozinheiro, seu cozinho todo mundo come. Eu sou